Olá, pessoas. Silvana aqui para mais um episódio do Falando no Diabo. Estamos no nosso segundo episódio. E hoje estamos com uma equipe um pouco reduzida. Eu tô aqui com o Marcelo. Opa, boa noite. E aí, Infernautas? Tô também com o Felipe Falcão. Oi, Felipe. E aí, galera. E aí, Silvana, tudo bom? Tudo bem. Tô com o Ivo. Oi, Ivo. Olá, Infernautas. Olá, Silvana. Vamos lá para mais um episódio. E estamos aqui hoje com um convidado muito especial, que é amigo do Boca do Inferno desde os primórdios, Adriano Siqueira. Oi, Adriano. Olá, tudo bem, Infernautas? Uma adorável noite para todo mundo. Adriano, para quem não te conhece, fala um pouquinho de você. Ah, eu tenho um site conhecido, um trabalho antigo que chama Adorável Noite, e também de lá saiu o fanzine, e também conheci o Boca do Inferno nos eventos, né, que a gente ia no Buff Angel, e de lá pra cá a gente só foi se encontrando, né, nos cinemas, nas novidades. Uhum. E eles fizeram uma revista em quadrinhos também, mas é legal, eu gosto de escrever contos, né, já fiz vários livros, tenho uns 20 livros de contos de vampiros e terror, gosto de mexer na área de vampiros, e tem um blog de contos que é bem conhecido, já tem uns 12 anos também só contos de vampiros e terror. Bacana, depois a gente deixa o link pro seu blog aqui no post. Obrigado. E bom, estamos no finzinho de maio e no último dia 10, o Boca do Inferno chegou à maioridade. Temos 18 anos. Então a gente está fazendo um programa comemorativo. A gente vai falar um pouquinho da nossa relação com o site, de como cada um entrou, de como ele foi fundado rapidamente. E vamos falar também sobre as tendências do horror nas últimas duas décadas. Então foram vários gêneros que se sobressaíram e a gente quer comentar um pouquinho sobre cada um. Então, primeiro, começando pelo Marcelo, eu queria fazer uma pergunta. Você lembra qual foi o primeiro artigo publicado no Boca? Já começou com uma pergunta difícil. Vai que foi um negócio muito marcante, né? Ah, sim. Um filme muito marcante. Exato. É, foram 18 anos, né, nessa estrada longa em caminho para o inferno. Uhum. É difícil você dizer assim, qual foi o primeiro, porque antes do site entrar no ar, no dia 10 de maio de 2001... Eu já trabalhava com ele offline. Então, 6 meses antes, eu já tinha postado muita coisa, mas não estava público. Quando ele entrou no ar, no dia 10 de maio, já tinha bastante coisa. Então, eu posso dizer assim, que a primeira postagem chamativa mesmo do Boca do Inferno, quando ele ainda era escrito com K, bocadoinferno.hpg.com, bom, enfim, foi o meu TCC. Eu fiz um TCC sobre o horror gótico nas literaturas inglesa e norte-americana, e eu achei que seria interessante disponibilizá-lo para o público em geral. Não sei nem por que eu fiz isso, mas eu achei legal. Aí eu coloquei inteiro, o TCC inteiro lá, e eu acho que ajudou a ter conteúdo, né? Porque as pessoas entravam, eu tinha aquela impressão assim, se a pessoa vai visitar e chega e não encontra muita coisa, ela não volta mais. Então eu falei, eu quero causar uma boa impressão logo de cara. Então eu escrevi muitas críticas, muitos artigos, mas o que eu dei mais destaque no 10 de maio foi a história do horror gótico através do meu TCC. Uhum. Que engenhoso, né? É, uma Achei estratégia. Bem pensado. Muito bom. Felipe, você também tá faz bastante tempo por aqui, né? Isso, faz um bom tempo. E aí, como começou? Então, eu sempre gostava de ler críticas de filmes de terror e tal, e aí acho que numa dessas buscas eu acabei chegando ao Boca do Inferno e fiz, ah, legal, né, tem umas coisas legais aqui, e acho que eu fiquei acompanhando por um tempo. Ah, não vou lembrar exatamente qual foi o ano disso, bom, foi meio no começo. E eu lembro que eu resolvi escrever uma crítica de um filme. que eu lembro, inclusive, qual foi? Foi do Halloween, A Ressurreição, que é um filme tenebroso de ruim. Eu acho que ele consegue ser pior do que os remakes do Rob Zombie. É, ele é ruim com força. E aí... mas tem uma coisa muito boa nesse filme, a única coisa boa, que é o prólogo com a Jamie Lee Curtis, a nossa musa Laurie Strode, e que eu acho muito bom. Para mim ele funciona quase como um curta. E eu lembro que o título era assim, O Único Motivo para Assistir Halloween, A Ressurreição. E aí eu mandei pro Marcelo, na verdade... Eu não vou lembrar agora, mas havia um outro site que eu não lembro agora se eu mandei primeiro pro outro site, depois pro Boca, ou primeiro pro Boca e depois pro outro site. Esse outro site era um só sobre filmes da franquia Halloween. Realmente eu não lembro qual foi a ordem disso. Mas aí eu escrevi. Eu lembro. Ah, você lembra? Posso interromper? É do Alexandre Sobrino. Ele tinha feito um site especializado na franquia Halloween. E você publicou lá primeiro. Eu vi o seu texto e eu pedi autorização para publicar no Boca do Inferno. Ah, pronto. Então olha aí. Então foi isso. E aí depois eu fiquei mandando, mas assim, ainda de forma muito esporádica. Eu vi sem um filme. Compromisso. Sem compromisso. E até que um dia, quando eu vi, eu já estava escrevendo umas coisas. E aí foi quando eu meio que entrei realmente para a família infernal. Houve um período em que eu saí da família. Acho que foi quando eu fui estava tentando mestrado, alguma coisa assim. Aí eu disse, Marcelo, não vai dar, porque eu tô priorizando o mestrado e tal. Aí depois eu pedi para voltar. Marcelo brigou comigo, mas deixou. E aí desde esse dia eu tenho medo do Marcelo, mas estamos bem desde então. E aí eu não saí, não larguei mais o osso. Ah, é que você foi para Inglaterra, né? Foi isso. Você aí foi para Inglaterra, aí você avisou que você ia ficar ausente, mas você deixou as portas abertas. Você falou assim, você se despediu, falou que não poderia escrever mais. Eu achei que foi até uma atitude assim bem honesta. Né, porque é bem melhor assim do que a pessoa, por exemplo, dizer que está dentro e começar a enviar texto a cada 5, 6 meses. Né? Você pediu um tempo. Ou subir do nada. É, exato. Que nem aconteceu, aconteceram várias vezes antes de colaborar. Acontece. O que eu lembro do Halloween era a máscara do Kirk, é verdade isso? É verdade, não é? Sim. Então. É o William Shatner, né? Era a máscara dele. Verdade. É o que eu conheço bem dessa área por causa disso, né? Eles falam tanto dessa máscara do Kirk que eu fiquei curioso. Falei, pô, é legal pegar a máscara de um ator e ele ser famoso. Teve um filme que eu assisti que chamava Alice, Doce Alice, que é a Brooke Shields, e ela só aparece no começo do filme. Só que o resto do filme é uma menina de máscara com a cara da Brooke Shields, entendeu? Eu achei bem terror. É louco o filme, cara. Eu sou fanático por esse filme. Eu adoro. Você gosta? Ele é legal. É um dos meus preferidos. Eu tenho na minha coleção aqui. Eu adoro. Nossa, eu adoro esse filme. Saiu pela Versátil. Muito bom. E Adriano, já que você tá aí, então você conheceu primeiro o Marcelo por eventos, foi isso? Conheci, assim, tipo, o terror e vampiros no STI, que era um canal da BBS, né, antes de entrar na internet. Uhum. E lá eu conheci os fãs de vampiros, né, que era o Vampiro à Máscara. E a gente fazia live e tudo, depois esses fãs também curtiam o Buffy Angel, que foi na mesma época. E aí nos encontros do Buffy Angel a gente encontrou o Marcelo, e a gente começou a trocar ideia. Eu entrei no grupo do Marcelo, ele tinha um grupo no Yahoo, que na época era e-groups, aí mudou tudo pra Yahoo. O Yahoo comprou tudo. Aí a gente eu tinha o Tinta Rubra na época que eu tinha fundado em 2000. O Tinta Rubra que era de textos de vampiros, né? Acho que o Felipe chegou a entrar nesse Tinta Rubra. Mas era um foco, né? O Tinta Rubra era muito cheio de escritor. E aí a gente começou a conversar bastante, eu e o Marcelo. Eu lembro na época que o Marcelo chegou a fazer uma coluna só para contos. Sim, eu fiz. Naquela época eu publicava contos, né? E tanto que o Boca participava até de concursos e tal, e era referência em publicação de contos de terror e tal, e tinha uma coluna só do Adriano, só com os contos dele. Bacana. Legal. Legal. Legal mesmo, aquilo lá ajudou bastante, viu, Marcelo? Ajudou bastante. É, então, eu sempre recebo, vira e mexe eu recebo mensagens de infernautas perguntando se não vai voltar a publicar contos. Mas é bastante complicado, cara, porque você tem que lidar com todas as áreas, né, que a gente trabalha e também a publicação de contos. E como hoje a publicação não está tão complicada em livros, né, porque as editoras estão mexendo por isso. Entenda isso, que possa gerenciar isso daí tudo. É complicado, sim. É, então. Eu tive dor de cabeça porque eu já peguei muitos contos do pessoal e depois o pessoal pedia para tirar porque ia lançar livro e precisava daqueles contos e não tivesse... É, então, isso. Essa é a dor de cabeça maior, cara. É um trabalho a mais, né? É sim. Bom, então, Ivo, você entrou junto comigo. Conta aí o que aconteceu. É, primeiro, né, sempre fã do site, né, ali desde mais ou menos do início ali. E aquela questão, uma vez eu mandei um texto, foi publicado, aí depois eu e o Marcelo acabamos tendo contato por causa do festival de cinema que teve em 2011, e foi acabando ali o convite, mandei alguns textos para ele, ele convidou e estamos aí até hoje, desde 2012, uhum. Né? E bem bacana, assim, eu meio que eu não acreditei, né? Falei, pô, vou escrever pro Boca do Inferno, caramba, eu sou fã do site. Aí meio que isso, assim, eu fiquei bem feliz na época, assim, porque, né, tipo, escrever sobre o que eu gosto, que é filme de terror, né, falei, nossa, que maravilha, enfim. E eu, você, Silvana? Eu achei uma, eu já lia o site também, gostava bastante, eu gostava principalmente das críticas que falavam mal, talvez eu tenha lido essa do Felipe, e tenha sido uma das minhas favoritas, E aí o Marcelo abriu uma seleção no Facebook para alguém que cuidasse das notícias. E ele me pediu para... Aí eu me candidatei, ele me pediu para mandar duas notícias. Uma era do... Uma que eu mandei era do Resident Evil. E a outra era de um filme de lobisomens espanhol, que eu não vou lembrar o nome. Não era Orkut? Acho que ainda era Orkut, né? 2012 né? Era Orkut. Caraca. Nossa, eu tô viajando, porque eu achei que o filme espanhol de lobisomem se chamava Orkut. Nossa. Já fez. Não, legal. Acho que tinha a comunidade do Boca, né? Tinha, era bem movimentado, inclusive. Era bem movimentado. Que foi exatamente o período que o site saiu do HTML e foi pro WordPress. Uhum. E foi a partir do Orkut que a gente recebeu essa proposta de repente, mudar a plataforma. Então, quando houve essa mudança, vieram algumas pessoas junto. Uhum. Né? Foi você, aí teve outras colaboradoras, né, de notícias, mais duas garotas. Teve o Rodrigo, tudo entrou nessa época, uhum. Nesse mesmo período. Aí o Ivo veio mais ou menos também, né? Acho que foi, você falou 2011, não foi um pouco mais pra frente, não, Ivo? 2012. Não, foi 2012. Eu entrei em janeiro de 2012, finalzinho de janeiro. É, não, foi essa mesma data que eu entrei. Acho que a gente entrou exatamente juntos. Marcelo já aproveitou pra fazer o perfil de todo mundo junto. Sim. Né? Isso. Poxa, eu não lembro o ano exato. O Halloween Ressurreição, ele é de 2002, mas não necessariamente eu escrevi sobre o filme em 2002, assim que eu assisti. Eu não lembro o ano. Ah, foi 2002, foi 2004. Você lembra, Marcelo? Então, não foi em 2002, que o filme saiu em 2002, só que a sua crítica não foi assim exatamente com a estreia do filme que eu fui. Não. Porque ela já estava publicada no site do Alexandre Sobrino. Eu acredito que seja entre 2003 e 2004. Quando que você viajou para a Inglaterra? Você lembra? Ah, 2008, por aí. Você foi em 2008? É, então, foi em 2004, por aí, que eu... você entrou. Porque eu lembro que você ficou um período, que era exatamente a época do Orkut, você estava lá, e aí você saiu e depois você voltou. Retornou. Então é isso. Só que você estava lá na Inglaterra, você ainda mandava coisa, não sei se você lembra. No começo. Lembro, porque tinha. Rolavam uns festivais. Eu adorava os festivais que passavam um monte de curta de terror e longa também. Não eram festivais de cinema, eram festivais de filmes de terror. Então, catei muita coisa legal por lá. Sim, tinha o Bate-Boca do Inferno, que a gente fazia gravação, e eu lembro que até você fez uma lá da Inglaterra. Dizendo, acho que é aniversário do site e tal. Foi. Já tava foi. Por lá. Então, lembro. Teve uma relação boa. Qual foi? Não sei se vocês lembram, eu tô perguntando isso porque eu lembro. Qual foi a crítica, o artigo ou a notícia que vocês postaram que, assim, teve talvez uma repercussão maior, seja positiva ou negativa? Uma das críticas que eu achei muito estranho é os caras, quando chegou na época do Crepúsculo, falavam que em entrevista com o vampiro eram os vampiros de casaca. Aí deixavam os vampiros da Anne Rice tudo afogado nas casacas. E o Crepúsculo também durou nada, né? Cara, o Crepúsculo foi aquela febre de momentânea, entendeu? Aí de repente o pessoal fala, que é isso? Crepúsculo? Aí voltaram a gostar de vampiros, mas morou, foi uma época complicada. Foi. É verdade. Então, e curiosamente, na época o Felipe Guerra ele era do site e a gente marcou um encontro e tal, e a gente fez uma aposta. E a aposta dizia que se ele perdesse, ele teria que assistir a trilogia, né, do Crepúsculo, ele tinha que escrever a respeito. Só que aí ele acabou não cumprindo, né? Acho que quem escreveu foi você, não foi, Silvana? Escreveu sobre algum deles? Não, não foi, que eu nunca nem assisti. Uma pena de morte. Ah, que sorte. Acho que foi a Luana. Acho que foi a Luana. Alguém assumiu essa bronca porque ele acabou não se sentindo bem pra isso. Foi. O Crepúsculo, né? Ele ajudou alguns escritores na época. Porque ele levantou a possibilidade de conhecer mais vampiros no Brasil, né? O povo brasileiro conhecer mais sobre vampiros. E aí veio com a avalanche do Crepúsculo, veio True Blood pra TV. Aí veio o Vampire Diaries também. E foi um aumento grande, né, numérico de escritores de vampiros no Brasil. Cresceu muito também naquela época. Acho que pode-se dizer que teve sua importância, né? Então, eu acho que alguns textos que eu escrevi, assim, eu vou citar dois recentes, assim, para ser bem breve. Um que foi o Jogo Perigoso, que teve um rapaz lá que entrou e falou que eu tinha escutado... Aí gerou uma discussãozinha até com os próprios membros do site, né? Entrando, né? E o cara falou que tinha saudade do Felipe M. Guerra. Inclusive, eu entrei no lugar do Felipe M. Guerra, inclusive, né? Falei. Até mandei pro Felipe M. Guerra, né? Que eu converso com ele. Ah, Felipe, estou com saudade de você lá, cara. E recentemente, o filme Nós, assim, eu acompanhei mais a discussão do pessoal, né? Porque... Não, acho que não foi nem pelo texto, né? Mas enfim, foi pelo momento, né, do filme e começou-se a gerar ali uma discussão política, né? Sim. Ao redor do filme. E gerou, acho que deve estar até hoje lá uma discussão bastante, assim. Eu acho que são esses, assim, que geraram... Polêmica. Um movimento maior, assim. É, uma polêmica, assim. Nada que se compare aquele texto do Matheus Ferraz, né? Daquela... O Ivo. O que teve mais visita e manifestação seu, sabe qual foi? Irreversível. Qual? Eita. O que? Ah, é. Quando você escrevia sobre o terror da França, lembra que a gente cada um tinha seguia uma linha? Meu, e você escreveu sobre Irreversível, foi um dos textos seus que teve mais comentários. Eu acompanhei, né? Mas assim, acho que nada. É muita gente falando, o filme é ruim, o filme é... Mas ele é um filme que ele é bastante polêmico, né? pela questão do, né, da violência extrema que ele tem, né, gente, tem gente que acha legal, tem gente que não acha, e, né, misoginia que tem no filme, tem aquela cena pesada, e esse diretor, Gaspar Noé, ele é bem polêmico, né, até hoje, assim, sempre... Recentemente, o Marcos, que escreveu, né, sobre o... Clímax. O Clímax, eu acho que deu também bastante... Deu bastante comentários dele, assim, também, né? Sim, teve algumas reações, sim. Mas é isso. Basicamente, pessoas dizendo que é ruim, né? Sim. É engraçado, porque eu lembro que... eu sempre tento... E além do terror tradicional, quando eu vou assistir aos filmes. Então, por exemplo, às vezes eu assisto um filme que ele não é de terror, mas eu acho que ele tem algum elemento, algum subtexto, alguma metáfora. E eu lembro que eu fiz isso com um Aquarius, do Kleber Mendonça. Uhum. Inclusive, eu começo dizendo, olha, não é um filme de terror, mas... E aí eu lembro que também a galera levou para uma discussão política, dizendo, o filme é de esquerda, Boca do Inferno é de esquerda, e fizeram o Brasil pagar mico lá em Cannes, não sei o quê, assim, toda uma discussão. E eu tinha dito, galera, é só uma leitura minha, sabe, não, eu não tô dizendo, eu acho que eu falava isso várias vezes durante o texto, não, Aquário não é um filme de terror. E eu fiz isso com Coragem, Cão Covarde. Eu lembro que uma vez eu peguei um outro filme, não vou lembrar agora qual foi, mas que também não tinha nada de terror e taquei lá no Boca do Inferno. Agora, uma coisa engraçada que aconteceu foi que eu publiquei, ou foi publicado no mesmo período, uma resenha sobre algum filme da franquia O Hobbit. Eu acho que foi o segundo. E algum filme do Chuck, que eu acho que deve ter sido O Filho do Chuck, que eu acho divertidíssimo, O Filho do Chuck. E eu acho O Hobbit chato pra caramba. Eu acho que era pra ter sido só um filme, não uma trilogia. E aí, assim, eu comecei a receber e-mails e reclamações dizendo como é que você pode levar a sério um cara que elogia Chuck e fala mal do Hobbit. Então eu fui um pouco crucificado. E teve um cara, que eu não vou lembrar o nome dele, eu gostaria inclusive de voltar a ter contato com ele, o nome dele era Alessandro, qualquer coisa assim, que eu escrevi um artigo falando super mal sobre o Hellraiser 5, o Inferno. E o cara fez a minha vida um inferno, porque ele começou a mandar e-mails e dizer que o meu texto estava errado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu comecei a conversar com ele. Nos adicionamos, sei lá, em qual rede social. E no final das contas, não é que ele me convenceu, mas ele me fez ter uma segunda visão sobre o Hellraiser Inferno. Tanto que hoje é um filme que eu continuo apontando as falhas dele, mas eu consegui ver alguns elementos que valeu o esforço. Não deu certo, mas assim, valeu o esforço. E nessas mudanças de redes sociais, perdemos contato. Alessandro ou Alexandre, se você estiver escutando, entre em contato comigo, porque era muito legal as nossas discussões sobre o universo Hellraiser. Ótimo. Bom encontrar essas pessoas também de vez em quando, né? Sim, sim. E você, Marcelo, o seu artigo? O meu, não vou dizer nem que seja questão de ter sido um texto polêmico e tal, mas é porque ele acabou viralizando, né? Inesperadamente ele acabou viralizando. Eu fui assistir aquele filme A Bruxa e... Aquele? O recente. Aquele. E aí eu escrevi, ao invés de escrever uma crítica tradicional, eu quis fazer um outro lado. Então eu quis mostrar que eu tinha certeza que muitas pessoas iriam assistir, a gente ia falar bem, e as pessoas iam falar que o filme era ruim, não sei onde vocês viram que ele é legal e tal. Então eu já fiz a crítica para essas pessoas que gostam de cinema, do cinema de terror tradicional, tipo Jogos Mortais e Apelação e tal, que não vá ver. Então o artigo chamava Não Vá Ver a Bruxa no Cinema. E aí no texto eu descrevi as sensações que ele provocou em mim, assim, os arrepios, os momentos perturbadores e tal. E aí o que acontece é que começou a ser compartilhado. E hoje, se você jogar no Google, não vai ver A Bruxa no cinema ou A Bruxa, você vai ver que você vai encontrar sites de cinema que dizia, usaram até nome, títulos assim da mensagem. Filme deixa crítico de cinema apavorado. Então eles aproveitaram o meu texto para dizer que eu estava morrendo de medo da bruxa e usaram isso para falar do filme. Então foi um texto que teve muitas, foi uma crescente de visualizações enorme no site que eu não esperava, todo mundo comentando, inclusive eu, como sou professor, eu lembro que na época até alunos comentaram a respeito disso. Você viu que aquele filme, A Bruxa, que teve até um crítico que ficou com medo e tal, e eu ficava meio sem graça, falava, cara, sou eu, esse crítico aí sou eu. Então, imagina a situação. Então, não é questão da polêmica, né? Porque polêmica a gente consegue a cada semana. Cada texto que você publica, tem gente que vai gostar, tem gente que vai odiar, como é o caso do Buscando, né? Que foi um caso recente, né? Que a gente publicou. Verdade. Fomos chamados de velhos e tal, simplesmente porque eu disse que o filme era mediano, não falei que era ruim, falei que era mediano. E o público entendeu aquilo como que a gente só gosta de clássicos e filmes atuais a gente não curte nenhum e tal, e teve gente que comentou assim. Então, o tempo todo a gente tem críticas, né, das nossas opiniões, mas esse foi um que foi marcante, realmente, para a história do site. Deve ser um dos mais visitados, né? Sim, na época chegou a ter 12 mil visitas, assim, de um dia para o outro, assim, de clicadas e gente diferente lendo e tal, e comentando. Só que aí a gente passou por um período que o site foi tombando, né? Assim, que ele caiu e voltava, tinha que reiniciar por conta dos servidores e tal. Então, hoje em dia, a gente não tem essa contagem perfeita de visitantes, mas ele foi o texto mais polêmico que eu escrevi, assim, posso dizer, na minha vida, assim, que eu tenha conseguido alcançar mais quantidade de pessoas. É, realmente. O meu texto que tem mais visitas, porque eu comecei com as notícias, mas de vez em quando eu mando alguma crítica também, né? E eu não sei porquê. Depois de um tempo de eu ter mandado o texto sobre The Sacrament, eu entrei de novo e tinha, tipo, milhares também de visitas. E volta e meia ele volta a ficar entre... Porque ali na nossa página inicial tem os mais acessados do dia, né? Volta e meia ele aparece lá de novo e eu sempre acho muito estranho porque eu não sei de onde vem essa gente. Por que que estão acessando esse texto? Porque o filme não é nem famoso... Acho que nem passou pelo cinema aqui. Acho então que ele passa no Space. Ah, pode ser. Se eu não me engano, ele tem uma exibição no Space. Uhum. E aí o público que acompanha, porque o canal Space é muito voltado para o terror, assim. Ele sempre passa filmes, inclusive ele passa terror nacional. E ele atrai bastante. E tá sempre, muitas pessoas veem isso um link para procurar textos a respeito, e poucas pessoas escreveram sobre esse filme. Uhum, então, foi um diferencial. É legal do Book é isso, né? Ele tem uma... Ele expande muito, né? Como o próprio Felipe falou, ele vai além, ele vai buscando... Né? Não é um filme de terror, mas ele tem uma referência, mesmo que seja pequena ali... Ele traz isso para o site. Sim. O Ivo, inclusive, só um comentário. Um dos textos que acho que a Silvana está acompanhando, um dos textos que a gente está tendo mais repercussão atualmente, sabe qual é? É o do Felipe, A Chorona da Vila. É verdade. Eita. Tem muitos comentários, cara. Muitos, e as pessoas estão elogiando. As pessoas gostaram bastante. Sim. Eu li os primeiros comentários, assim, já faz um certo tempo que eu parei de ler comentários, mas de vez em quando eu dou uma lida, e foi bem legal, eu recebi uns comentários muito gentis, quero agradecer a todos, geralmente não é assim, mas foi bem legal, e assim, eu escrevi com o maior carinho, eu vi o filme da Chorona, achei bem mais ou menos. Bem. É, aquela coisa, né? Bem. Daqui a um mês ninguém mais vai falar dele. E aí eu sempre, nossa, eu acho o episódio dos espíritos zombeteiros do Chaves muito bom, eu acho aquela sessão espírita ali com a Bruxa do 71, a Bruxa do 71 é um grande ícone do terror, eu tenho um quadro da Bruxa do 71 no meu escritório, porque eu acho ela incrível, simplesmente ela é incrível, e eu acho aquela sessão, aquele episódio é muito bom, então, quando eu vi o filme, eu saí, nossa, a chorona da Bruxa de 71 é muito melhor. Aí eu vi que o Marcelo, alguém, já tinha um texto sobre o filme, tinha um filme sobre, um artigo sobre a lenda. Aí eu fiz, ô Marcelo, posso escrever sobre a chorona do Chaves? Pode, nossa, assim, acho que eu escrevi em 10 minutos, deu mais trabalho procurar os links. E, por exemplo, eu não sabia que tinha o episódio do Chapolin com a chorona. Pois eu também não sabia. Aí eu pesquisando eu achei, eu falei, gente. Pois é. Então foi isso que eu coloquei no artigo. Vamos então falar um pouquinho sobre as tendências que se passaram nessas últimas duas décadas? Umas que passaram e, graças a Deus, ficaram, né? Porque teve muita coisa boa, mas também teve cada tranqueira. Algumas passaram, algumas estão lá firmes e fortes. Estão lá firmes e fortes. Insistentes, é né? Eu queria começar com o gênero que, sei lá, acho que existe desde sempre e sempre forte, enfim, que é o dos vampiros. Eu queria que o Adriano falasse um pouquinho sobre como ele tem visto o cinema de vampiros nesses últimos anos, assim. Porque ele vai e volta, né? Mas ele sempre volta. Eu quero perguntar até pro Adriano sobre o filme, né? Que é da década de 2010, ou Deixa Ele Entrar, o que é que ele acha? Pra mim, olha, o filme sueco é uma das coisas mais sensacionais, né? Sim, o sueco, ele é incrível, ele é, pra mim, uma das melhores referências, né, vampirista que eu vi nos últimos anos. Ah, mas a gente não pode esquecer que, ok, teve esse grande filme sueco, mas também tem um filme ali da Nova Zelândia que é muito bom, que é aquele, What We Do in the Shadows. Sim, é o que eles fazem na sombra. Maravilhoso. Esse filme é muito divertido. É o que eles fazem na sombra, esse filme é muito bom. É muito bom, é cheio de referências, é leve, é gostoso, nossa, é divertidíssimo esse filme. São vários tipos de vampiros dentro de uma pensão, cara. Vai virar série, né? Ou já virou? Já tá saindo. Sim, eu espero. Será que presta? Eu acho que é legal, né, cara? É uma entrada, né? O pessoal tá precisando de um pouco de comédia nos vampiros também. Cara, faz muito tempo que não tem uma comédia boa. Então quando aparece uma comédia assim, o pessoal quer mais, quer ver mais. E é o Waititi, né, o cara que fez o diretor do Thor Ragnarok, eu acho. É um bom diretor. Sim, é um bom diretor. Então ele é um diretor pra comédia, né? Então eu acho que o vampiro hoje em dia, se você tem que ter um jeito de entrar de uma forma legal. E comédia é a melhor forma. Porque aí você fala do sério depois, aí não tem problema. Mas é legal, eu acho bacana a ideia. Deixa Ele Entrar é um filme muito bom, né? Porque teve duas versões, né? Mas a primeira versão é sempre melhor. E é baseado no livro também. Então eu indico pro pessoal assistir esse filme, né? É um filme muito pesado. É um filme cheio de suspense, né? Essa que é a verdade. Eu gosto de filme de suspense. Porque o filme de suspense não deixa tão na cara o vampiro, mordida, essas coisas. Mas suspense é sempre bom. Uhum. Sim. E Adriano, qual você acha que tem algum filme mais recente, assim, que foi mais relevante para esse gênero, que te marcou? Os recentes, assim? eu indicar uns recentes, assim, tipo, tem uma série Immortals aí, que tá aparecendo, e tem uns Dráculas que vão ser construídos novamente pro cinema, porque Drácula nunca acaba, né, meu? Toda hora tem um Drácula no cinema, no intervalo de 2-3 anos aparece um Drácula no cinema. Essa que é a verdade, né? Porque a gente já assistiu tanto Drácula, cara. Cara, pra vocês terem uma ideia, eu já vi o Drácula com aquele Christopher Atkins da Lagoa Azul, meu. Vocês acreditam nisso? Sério? É, mano, é muito. É muito estranho, cara. Os Dráculas de hoje em dia são muito estranhos, cara. Não dá pra confiar muito, sabe? Você fala, nossa, que Drácula é esse aí, mano? Daqui a pouco tá aparecendo os Drácula aí do gênero rap, do gênero hip hop. E vamos ver. Ô, Adriano, você prefere mais o Drácula, assim, o estilo vampirismo da sedução, ou esse mais voltado pro animalesco, tipo 30 Dias de Noite, aquela franquia Stakeland, sabe? Anoitecer Violento, que são mais voltados para o lado animalesco do vampiro. Eu prefiro um pouco de tudo, cara. Eu sou fã de Drácula de 79 com o Frank Langella. Eu também sou fã desse. Aí eu... esse é muito bom, cara. Eu acho é o meu preferido, aliás. Não superou ainda. Não teve um filme que superasse esse, não. Eu assisti com aquele Louis Jordan da BBC, que eu achei mais ou menos, mas o Frank Langella ainda é insubstituível. E, pessoal, eu acho que depois dos vampiros, quem tomou tanto o cinema como a TV foram os zumbis. A gente tem vários tipos, tem os corredores, tem os lerdos, tem os mortos, os doentes, enfim. Marcelo. Oi. Você que assistiu todas as temporadas de Walking Dead. Sobrevivente, né? Pode dizer. Pois é. O que você tem a dizer sobre esse gênero nos últimos anos? Então, a gente pode dizer que os zumbis, eles retornaram à mídia, né? Chamar a atenção, foco voltou com o extermínio, né? Foi bem no começo do Boca do Inferno. Então, eram as primeiras notícias que a gente falava no Boca do Inferno, exatamente sobre extermínio. Então, aí logo depois veio Madrugada dos Mortos, que foi uma refilmagem Despertar dos Mortos, que também chamou bastante atenção, e Shaun of the Dead, né, que é todo mundo morto, né? Assim, todo mundo quase morto, eu odeio todo mundo quase morto. Então, aí foram surgindo filmes, assim, alguns interessantes, alguns não, alguns são mais trash, remake do Dia dos Mortos, que é bem ruim e tal, até chegar a série The Walking Dead, né? Que aí, vamos dizer, o zumbi, ele adquiriu um lado mais popular, né? Aí depois teve a série Zombie e tal. O que se percebe é que é um subgênero que atrai atenção ainda. As pessoas gostam desse estilo. Você vê que teve aquela da Netflix, Clarita Diet. E também recentemente agora foi cancelada, mas ela fez sucesso e tal. Aí surgiu uma nova agora também na Netflix. Como é que chama, Ivo? Black Summer. Black Summer. Então. Então você vê que é um assunto bastante. Que vira e mexe tá voltando, cara. Então parece que os zumbis, eles são interessantes. Eles chamam ainda a atenção. E a questão de andar devagar ou correr, eu acho que não, ou se é vírus ou se é mutação, o que seja, o público gosta de sentir uma sensação, ter aquela sensação de pós-apocalíptico, ou prestes ao apocalipse, né? Quando parece que não tem mais saída, seus vizinhos, familiares, todos se transformaram em mortos, né? Mortos-vivos. Então, eu queria só abrir um parêntese, concordo com tudo que o Marcelo está falando. Mas ele esqueceu de citar um filme de zumbis que, pra mim, é incrível desse período dos últimos anos. Que... eu esqueci o nome, mas é o que se passa em Cuba. Não, Felipe. Como é o nome daquele filme com zumbis cubanos? Juan de los Muertos. Esse filme, ele é muito bom, ele é divertidíssimo, ele é ótimo. Se você gosta de filme de zumbi e nunca ouviu falar desse filme, corre, baixa, faz qualquer coisa. Juan de los Muertos é um grande filme. Eu sou meio velho, eu assisti no cinema aquele filme lá, A Volta dos Mortos Vivos, que tem uma punk que sobe em cima do sarcófago. Isso, a Linnea Quigley. Cara, que filme maluco. Ele deu medo, meu. Aqueles monstros saindo daqueles tubos enormes. Cara, que filme louco aquilo, cara. Eu assisti no cinema. Esse filme é ótimo, esse filme é muito bom. Nossa, eu adorava aquilo, cara. Aquela e coisa a trilha sonora é ótima desse filme. É mesmo, é verdade. Tinha uns punk no meio também. Eu lembro daquela cena do cara na igreja e ele passando mal e daqui a pouco as costas dele tá puro sangue, assim. Nossa, meu, que filme arrepiante, cara. É muito bom. Filme eu sempre achei bem desesperador, assim. Tipo, é um medo meu de estar encurralada, enfim, não ter ajuda. Eu acho que eles despertam um medo bem, bem primitivo, assim, também, né? São filmes que chegam a ser bem claustrofóbicos, né? Algumas coisas. Porque se me impressionou. Se vê cercado. Me impressionou não ser chamado de algo. Porque tudo naquela época era a hora de alguma coisa. É o modelo, a hora do. É isso mesmo. Tinha terror, tinha a hora disso. A hora do lobisomem, era tudo hora. É, eu esqueci de falar do Terra dos Mortos, né? 2005. Uhum. Sim, A comédia Zumbilândia. Não sei se. Essa eu posso até ter esquecido mesmo. Pode esquecer, né? Não tem problema. Tem muita coisa, né, cara? Tá bem evidência, né? Não gostei do Guerra Mundial Z, mas eu gostei daquele Invasão Zumbi. Aquele que passa no trem. Nossa, é ótimo. Ótimo. É tudo coreano. São bons. Ah, tem até uma série também coreana que chama Kingdom. Que tá no Netflix. Eu gostei bastante dessa também. De zumbis. Temos uma review engatilhada pra publicar do Samuel Bryan. Sobre essa série. Bacana. Bom, outro gênero que acho que marcou bastante foi o torture porn ou gore porn. E o Ivo escrevia bastante sobre os filmes franceses que foram chamados de New French Extremity, que são aqueles filmes super violentos. Ivo, você quer falar um pouquinho? Sim. Foi um movimento que teve ali, né, na década ali de entre 2000 e 2010. Na verdade, não foi um movimento, né? Surgiram filmes, né, com muitos violentos, muitos filmes explícitos até em questão sexual, muito, muito body horror, muito... E entrou-se muita evidência com Mártires, né, que foi um filme que fez bastante sucesso na época. E abriu, teve A Invasora... Antes até mesmo o próprio Irreversível, o Alta Tensão do Alexandre Aja, que agora tá fazendo bastante filme de horror. E foi um movimento muito interessante, filmes que vão desde filmes cultos, né, com filmes da Claire Denis, O Desejo e Obsessão, tem o Vincent Gallo, In My Skin, muitas diretoras, né, muitas mulheres ali surgindo. Nelson Rodrigues com Goy, uma coisa assim meio crap show, sabe? Crap show. É bem estilo, sim. É bem estilo assim, cara. A mulher que trai o marido e acaba sendo atropelada e volta morta-viva. É bem esses estilos, são bem loucos mesmo. E foi um movimento bacana, assim, que a França ela não tinha, né, uma... Não é que não tinha uma história assim, no horror, assim, mas o cinema europeu na época ele pulsou, né, muito, né, na Inglaterra, na França, na Suécia, né, a gente falou do Deixa Ela Entrar, na Inglaterra teve o Abismo do Medo, que fez bastante sucesso, né, nessa época. Mas voltando a esses filmes violentos, tivemos os remakes, né, que aí já é a área do Felipe, que ele vai falar bastante, né, do Mártires, A Invasora eu não cheguei a ver o remake. Nossa, aquele Eu Sou a Lenda, pelo amor de Deus, como teve remake aquele filme. Teve bastante adaptação, foi, acho, né? Foi umas três, quatro, eu fiz uma matéria que tinha quatro. Acho que iam fazer um novo ainda. Falei, nossa, ainda tem história, cara. É verdade. Você sempre dá um jeitinho, né, de tirar mais história do que já foi, verdade. Assim. Meu favorito do New Extremity French é o Alta Tensão, 2003. Eu gosto bastante. Eu gosto mais do Mártires. É, meu Mártires favorito é, legal, é o Mártires, né, também. Dessa leva. É, mas o Alto Três. Foi um filme que me chocou muito, né? Mas eu adoro o Alto Tensão, né? Ele é muito tenso, ele deixa ser e, né, extremamente violento. Eu gosto daquele Eles. Ah, Eles é incrível. Ah, sim, Wills. Wills. É, o Wills, ele tá, né, ele tá nessa leva, só que ele não vai numa parte da violência, né? Ele vai para um suspense, né? Aquele home invasion. Ele te deixa tenso o tempo todo, né? E ele é bem interessante que ele destoa um pouquinho desses filmes, dessa leva, por causa disso. Ele não vai pra violência extrema, ele vai pra tensão extrema, digamos. Tem esse terror de robôs também, que eu acho interessante. Eu lembro da década de 80, que tocava, tinha aquela canção de Samantha. Era bem louco, cara, bem estranho, cara. O cara passar um chip num robô pra uma mulher de verdade e ela começar a se vingar de todo mundo que machucava o robô. Coisa assim, meio louca na cabeça. Eu acho que dá pra voltar. Vou fazer um remake daquele filme hoje em dia, seria algo assim, assustador, cara. Já pensou a mulher com superpoderes aí, ela tá com tudo mundo, né? Mas se a gente for pegar, gente, o Chuck novo que vai sair, o remake do Brinquedo Assassino, agora ele é uma inteligência artificial. Ah, que interessante. É a vibe. Né? É, pega a vibe dos robôs, né? Que já estão falando bastante tempo aí desse negócio, sim, do AI, né? Então, o terror vai ser já tudo no chip. Entendeu? Desde o tecnológico. Eu lembro que assisti um filme de romance que era Amores Eletrônicos. Aí eu falei assim, nossa, já pensou se daí fosse a versão terror? É, bom, seguindo, a gente teve também a onda de terror japonês e os seus remakes americanos. E eu sei que o especialista nessa área é o Felipe. E olha, eu acho, apesar de todo mundo saber minha opinião sobre remakes, mas eu acho que existem alguns bons remakes de filmes asiáticos. E mesmo que eles não sejam tão bons quanto os originais, mas eu acho que eles serviram pelo menos para chamar a atenção para a existência dos originais. Uhum. É, muita gente não conhecia o próprio Ringu, o original do Água Negra, que é incrível, e outros filmes, o Shutter, o Ju-on, entre tantos outros. Então é interessante observar que são dois tipos de filmes que contam basicamente as mesmas histórias, mas de formas completamente diferentes, e que essa diferença ela é feita para adequar o produto para um público norte-americano. Mas eu acho que foi uma catástrofe. Não, tem filmes bons. E eu acho que o grande mérito é esse. Ele chamou a atenção de um público que totalmente desconhecia a produção japonesa, asiática, para conhecer. Porque o que é que acontece? Foi o que aconteceu comigo. Eita, eu vi o chamado, achei legal. Eita, é baseado num japonês, vou procurar o japonês. Uou, coisa incrível. Sim. E quando eu fui assistir o Ringu, né, o original, eu já sabia tudo o que ia acontecer, mas parecia que eu tava vendo pela primeira vez. E aí, como assim, tem o 2 e tem outro filme? Então, eu acho que teve uma importância muito grande. Eu acho que, assim, naturalmente já chegou num ponto que saturou. Tanto que assim, a gente não vê mais, né, tantos remakes de obras japonesas. Eu acho que outros países começaram a serem as vítimas da vez das refilmagens. Mas assim, eu acho que teve sim essa importância. E gostaria de dizer que um dos filmes que eu acho que teve um remake, aliás, eu não vou nem falar do remake, eu vou falar realmente do original. Eu acho que um dos filmes que mais chamou a minha atenção e de vários amigos, várias pessoas que eu conversei, é um filme chamado Audition, que eu nem sei se ele é do século XX ou se ele é de 1999, 98, por aí. 99. 99, olha. Tá, 99. Foi meu primeiro texto. Na fronteira ali. E que é um filme incrível, é um filme assim, que ele é assustador, ele é tenebroso, pra mim assim, o resumo, assim, você quer entender o cinema de terror japonês, você quer se aprofundar e ficar sem dormir, assista Audition. Tem muita coisa boa, mas Audition, ele é refinado, ele é uma obra-prima. Os filmes japoneses de terror eu vejo mais do lado fantasma deles, eles exploram bastante esse lado fantasma, né? Sim. Gostam dessa área de fantasma. Não é uma coisa que é americana. A americana gosta de monstro, né, cara? É diferente do japonês. O japonês é uma coisa com energia. Não, é um estilo do terror é diferente. Mas assusta do mesmo jeito, né? Assusta do mesmo jeito. Todo mundo gosta de... É porque o fantasma do japonês, ele tem uma origem diferente. A maioria dos fantasmas japoneses, falando de cinema, ele vai ter origem de uma pessoa que em vida não era necessariamente uma pessoa ruim, ou a encarnação do capeta. Geralmente era uma pessoa que acaba sendo morta de uma forma injusta, o corpo é descartado em qualquer lugar, geralmente num poço, mas em qualquer lugar. Caramba. E esse espírito, ele fica um espírito vagando por vingança. Tanto que quando o filme acaba, você meio que entende. Ah, então peraí, o fantasma estava buscando vingança por isso. Ah, ok. O americano não. E aí é onde acontece a coisa. Quando ele vai passar para a refilmagem, ele vai ganhar um aspecto muito mais bestial, muito mais demoníaco. A própria Samara é um exemplo disso perfeito. Ela surge no chamado assim. A mãe enlouquece, os cavalos se jogam do desfiladeiro. Sabe, ela vem com a áurea maligna e ninguém sabe a origem daquela menina. Então, tem muito isso. É como se fosse um... O japonês é esse espírito inquieto, que não tá em paz com os ancestrais, e aí por conta disso vai se vingar. O americano, ele vai... Né? É cola, quando acaba você diz, putz, entendi agora o que o fantasma queria, estou do lado dele, porque o cara que fez isso é um miserável que merece essa vingança. O americano não, o americano assim, o fantasma é uma coisa demoníaca, malévola, e que vai, né, possuir e matar todo mundo. Teve um vampiro que eu vi, um filme de vampiro, que era chinês, né? Era um vampiro de Chinatown, é isso? Ele tinha uns dizeres que você escrevia e colocava na testa do cara e ele voltava à vida. Era isso que era o vampiro deles. É uma mitologia muito diferente, né? Da que a gente está acostumada com. Muito, muito. Tem muita coisa baseada no folclore, lendas, contos, é bem, bem interessante. Vou fazer a minha propaganda. Quem quiser conhecer um pouco mais do cinema de terror japonês, ó, tem o livro Fronteiras do Medo, que eu escrevi da Editora Estronho, tá para vender, tem lá no site da Editora Estronho, e eu falo de tudo isso, tá um precinho bem camarada. A gente teve também a era do found footage, que eu não sei, acho que nem acabou. E não, a gente não teve, por exemplo... Acabou? Não acabou, não. E acho que os maiores destaques foram Atividade Paranormal e REC. Não sei se vocês concordam. Eu acho que a Bruxa de Blair é 98, né? Eu acho. Agora, eu acho que o Cloverfield 98. Teve um grande impacto nisso também. A Bruxa de Blair abriu, né? Sim. Reabriu as portas, reabriu, né? 99, sim, lá no final dos 90. A bruxa. Inclusive, ela está relacionada diretamente com a história do site, né? Porque meu irmão viu o filme e fez um sitezinho porcaria e me fez acreditar que aquele site era sobre fatos reais. É sobre história, né? De um demônio que quatro jovens invocam e tal. E eu acreditei. O segredo mesmo da Bruxa de Blair foi isso: foi o marketing que fizeram, colocando as fotos dos atores, como eles tinham sumido. E ficou assim, o pessoal ficou impressionado, falando, achando que era real, né? Aí depois de 2007 veio o REC e a Atividade Paranormal, que embora tenha sido 2007, lançado em 2009. E aí começou, né? Aí começou a onda de filmes. Inicialmente eram produções simples, de fantasmas e tal. Mas depois foi crescendo até o que nem vocês mencionaram, né? O Cloverfield, que já foi pro lado dos monstros gigantes. Mas já teve de tudo. Teve vampirismo, como aquela comédia que vocês comentaram aí, de vampiros, que ela é nesse formato. Tem de fantasmas, tem de tudo. Lobisomem, a gente encontra tudo. E é uma tendência que não termina, porque como ela chama atenção e é barata, parece que os diretores de vez em quando fazem para, né, arrecadar uma graninha, um troco. Eles Sim, fazem qualquer pessoa pode fazer, né? Você pega um celular e você faz um filme desse. Até o próprio Romero fez com o Diário dos Mortos, né? Uhum, ai, sim. Que é ruim, que dói. Acho que foi o começo da decadência dele, né? Foi a partir daí que ele começou a cair. Total. Sim. É. E nós tivemos eu tenho também... problemas. Diz. Não, eu tenho problemas com o found footage. Não é segredo, eu falo sempre isso. Eu sei que são filmes de terror, eu sei que nem sempre a questão da lógica ela deve ser aplicada. Mas, por exemplo, eu acho que existem... óbvio, bons filmes de terror que utilizam isso, o próprio Marcelo falou, o Hack eu acho incrível e há uma justificativa altamente plausível para aquilo, tem uma fala da Angela, a repórter se chama Angela, eu acho, uhum. Que ela diz pro câmera dela, olha, as pessoas precisam saber o que está acontecendo aqui, filme, não pare de filmar, não importa o que aconteça. Não desliga a porra da câmera, tipo isso. Eu acho isso muito legal. Tem um negócio que fala assim na chamada do filme, né? É corra, fuja, sobreviva, mas não deixe de filmar. Eu acho essa chamada legal, muito sensacional. Só que a maioria dos filmes que vieram posterior a isso, assim, eles simplesmente criam situações que não se sustentam, do tipo, por que eu estou filmando e não estou correndo? E até do ponto de vista, o Rodrigo Carreiro tem um trabalho muito legal sobre isso. Até do ponto de vista diegético da filmagem, por exemplo, você está com uma câmera que tem uma capacidade de captura de áudio X, mas você está super longe de um personagem, mas você consegue gravar o áudio daquele personagem que tecnicamente você não deveria conseguir. Tem um filme, eu não vou lembrar o nome, mas é um found footage xaxalento qualquer, que o cara está com a câmera, uma handcam, e o demônio ou alguém pega o cara e faz ele voar, leva ele para as alturas, sei lá, uns 20 metros de altura. E a câmera lá filmando. E aí o demônio solta o cara com a câmera. Cloverfield. Não é Cloverfield. Que acontece mas, isso também. Mas deve ter isso também. E aí o cara cai. A câmera cai. E a câmera tá funcionando perfeitamente. Se eu derrubar a câmera da minha altura, a câmera quebra. Mas essa câmera caiu de 20 metros de altura e ela tá lá, perfeita. E assim, baterias que não acabam, sabe? E isso me incomoda muito. Tanto o fato de por que eu estou correndo ou por que eu estou filmando quando eu deveria estar correndo ou, assim, principalmente essa questão da diegese, que você diz, putz, essa câmera não seria capaz de gravar isso com essa qualidade ou com essa nitidez ou com essa... captura de áudio. Felipe Rodrigo Carreira desenvolveu, né, uma pesquisa sobre... Exato. Ele pesquisa... Ele ainda pesquisa, né? Porque o objeto de pesquisa dele é, na verdade, voltado ao som, o som no cinema. E aí ele desenvolveu alguns estudos e alguns textos sobre a parte do som relacionado ao found footage. Se eu não estou enganado, mas eu posso estar enganado, ele tem atualmente um orientando de doutorado que está fazendo também uma pesquisa sobre found footage. E aí acho que em breve vamos ter mais algumas publicações, quem sabe, sobre o termo. Mas o Rodrigo Carreiro é um pesquisador que realmente se debruçou sobre isso. Ele fez inclusive um ranking, sei lá, de uns 200 e tantos found footage. Então, assim, ele teve que assistir todos esses filmes. Toda vez que eu encontro ele, eu digo, nossa, tu é o cara, porque assim, eu não consigo assistir a maioria. Quando já começa com aquelas cenas iniciais, geralmente apresentando a família ou apresentando o equipamento, eu já pulo do filme. É, o Fault Foot tem que se justificar, né? Foi isso que você falou, ele tem que ser... É, ele tem que ter essa verossimilhança justamente para aquilo parecer. Eu acho que o Bruxo de Blair foi bem super, sucedido. Super bem sucedido. Ele foi muito bem sucedido nisso, dele. Porque ele... A qualidade é ruim, a qualidade da câmera é ruim, as cenas noturnas são, né, muito ruins, porque... Como se diz, né? Tá. E eu acho que os diretores eles acertaram, porque acho que eles. Não sei se foi feito assim, mas parece que eles tacaram a galera lá no meio do mato e criaram situações para eles sem eles saberem. Para dar umas reações reais. O que eu neles. Acho que deu certo na Bruxa de Blair foi a maneira como fizeram o marketing mesmo. Botaram na internet lá a foto de todo mundo dos atores que tinham sumido. E falaram que acharam a fita, que estavam fazendo uma montagem e ia passar no cinema. Aí chama a atenção do pessoal mesmo, cara. Esse tipo de coisa aí é o marketing. O marketing que levou o Bruce Bell a fazer sucesso. Eu lembro da... Mas eu concordo agora... com essa coisa do marketing, mas eu acho que se a história do filme ela não se sustentasse dentro dessa ideia de justificativa para você gravar, eu acho que ele talvez não tivesse tido uma vida tão, tão longa. É, eu lembro que eu fui assistir no cinema o filme, eu tinha visto o site e tudo, então eu fui pro cinema, né? E a experiência no cinema de ver aquilo que nem, assim, não parecia um filme, eu acho que tornou tudo muito mais real. E acho que isso... Acabou que você junta um marketing extremamente bem feito, mas destacando também que o próprio filme ele consegue puxar você para dentro daquilo. Sim, eu suspeito. Lembro quando o filme acabou, eu fiquei, putz, e agora? e o que foi que houve? E é um filme que eu adoro, eu acho eu passaria a noite falando da Bruxa de Blair e tudo mais. Felipe, você já viu um japonês que chama incrível, Noroi? Incrível, Noroi é um filme incrível. Eu acho ele sensacional. Ele é sensacional, cara. E além de ser found footage, além de ser um bom found footage, ele pega todo o elemento da espiritualidade japonesa. Ele é aquele filme que, nossa, gela a sua espinha de tão tenso que é. Noroi é um grande filme. Ele parece um documentário, né? Ele é meio documental. Inclusive, assim. ele é tão feliz na escolha dele, da narrativa, que ele diz assim, ó, ok, o que você está vendo é verídico, mas nós vamos, inclusive, colocar alguns pontos de edição para permitir uma imersão maior sua. Então, ele vai trabalhar essa questão da própria montagem fílmica por meio do found footage. É muito bom, é muito bom. Noroi é um filme incrível. Tem uma das cenas mais assustadoras do cinema japonês, que, óbvio, eu não vou dizer qual é, mas assim, vocês sabem qual é. Minha tá gente, aquela cena. Quando eu vi aquela cena, eu fiz, puta que pariu. É da árvore, né? É a da árvore, nossa. Filme, ele... Nunca mais eu cheguei perto de uma árvore depois daquele filme. Gente. Esse foi um dos filmes que me deixou, assim, quase sem dormir de... Luz acesa. Eu fiquei impressionado. Luz acesa. Né? Manda derrubar a árvore daqui. Não, mentira. Não. Ah, eu gosto do Lake Mungo. Eu acho que é legal. Fizeram. Não gosto do Serbian Film. O pessoal gosta também bastante. Não. Serbian não. Film é só pelo choque, né, gente? É só pelo choque, é. Eu não gosto dele também. Mas eu acho pavoroso aquele que é nacional, Desaparecidos. Não sei se vocês lembram. Nossa, é horroroso. Ele cara. Não é bom. E você, Felipe, você gosta daquele La Cueva? Não sei se você viu. Olha. Eu gosto, mas. Assim. Ok. Não a ponto de. Ah, incrível. Eu gosto, acho ok. Eu acho o desfecho dele legal, assim, ele começa meio, sei lá, devagar, digamos, mas eu tem gosto. Tem aquele A Visita dele. Também, do M. Night Shyamalan. Ah, odeio esse filme, mas eu odeio esse filme pelo único motivo dele ser found footage, porque ele não deveria ser found footage. Se ele fosse um, se ele fosse talvez uma coisa híbrida, metade found footage, metade narrativa tradicional, eu acho que ele funcionaria. Tem umas situações muito forçadas ali, sabe? Tem umas situações que não se justificam. Pronto, ali é o típico filme. Por que você está filmando esta porcaria e não está se preocupando em correr? Não, eu detesto aquele filme, principalmente por ele ser found footage. E o menino gosta de rap, né? Aí você ainda fica... ai, saco. Eu gravando que ele morresse, que a irmã dele morresse, todo mundo morresse naquele filme. Foi um chato. É, a gente não pode deixar de citar no subgênero sobrenatural a franquia Invocação do Mal e seus vários spin-offs que viraram todo um universo. Queria saber, vocês gostam? Qual o veredito? Acho que você podia falar, né, seu? A sua opinião. Eu gosto do Invocação do Mal, o primeiro. Aquela brincadeira lá das palmas também. Achei que foi muito bem trabalhado o terror nesse primeiro filme. E gosto do segundo também. Mas acho que já cresceu um pouco mais do que deveria, né? Uhum. Porque a gente tem, sei lá, Annabelle 2 eu também achei bacana, mas... Por exemplo, saiu agora A Maldição da Chorona, que ninguém sabia se ia ser do mesmo universo ou não. Acabou sendo. Mas é feito de um jeito que é meio esfregado na sua cara. Tipo, olha como é do mesmo universo, sabe? Uhum. Enfia um negócio meio nada a ver ali no meio, só pra dizer que, gente, é Invocação do Mal também. Não, o que me incomoda nos filmes, né, na franquia, não na franquia, né, mas no universo, é... Por exemplo, no Invocação do Mal 2, né? Aí eles vão inserindo personagens, tipo... Ah, vai ter o Homem Torto, né? Teve a Freira, vai ter o Espantalho que foi inserido no... Eles vão inserindo umas coisas assim. Eu vou criar um filme desse cara aqui. Vai ter o filme do Homem Torto. Aí colocou lá, e não sei, acho que soa gratuito, foge da narrativa, assim. Eu gosto da condução do James Wan como diretor, ele é um ótimo diretor, gosta do filme do 1 e do 2, mas aí eles vão criando isso daí, aí vira uma coisa, como você falou, né, fica demais. Então, eu já tenho a opinião contrária de vocês, eu acho que é interessante isso que aconteceu, foi acidental, não era o propósito, eles lançaram Invocação do Mal, ia ser só a franquia Invocação do Mal, só que colocaram a Annabelle ali. E Annabelle foi o maior sucesso. No primeiro filme, Invocação do Mal, fez mais sucesso do que a própria bruxa, que era o elemento principal de terror. E aí fizeram Annabelle. E aí quando fizeram Annabelle, fizeram Invocação do Mal 2 e aí introduziram outros elementos, como o Homem Torto, que ainda estão pensando se vão fazer o filme. Aí já mencionaram a Freira e etc. O que eu acho interessante é que eles conseguiram fazer o que a Universal Pictures tenta até por diversas vezes, que é retornar aqueles filmes da década de 40, 50, que tinha Drácula, Múmia, tudo dentro de um mesmo universo, e esses universos poderiam se cruzar. Então eu acho que interessante, como fã de terror, ainda que não seja uma qualidade, vamos dizer, mediana para ruim, assim, como é o caso da Freira, por exemplo, você fala, é filme, né, bobo, besta, ou Chorona e tal. Mas eu acho que é legal quando eles estabelecem um link, fazem uma relação e criam monstros contemporâneos, que não estão voltando sempre para os clássicos, eles estão tentando criar sangue novo de assombração e tá expandindo o gênero, né, tá popularizando o gênero. Então, por esse lado, eu acho que é interessante, sim. Meu problema com o universo, a Invocação do Mal, é os excessos de sound design ou inserções sonoras no filme. Eu realmente não gosto de filmes que trabalham com susto por meio de inserção de uma nota musical alta. Em uma sequência de silêncio de 2-3 minutos, de repente vem uma inserção musical. Eu acho muito fácil você provocar susto dessa forma. Gosto do primeiro Invocação do Mal, acho que tem ótimas sequências, ótimos momentos. Ele brinca bem com a coisa do escuro, medo do escuro, acho legal. Mas, por exemplo, depois você vai não sei, acho que repetindo um pouco a fórmula e sempre tratando assim, essa coisa de filmes cada vez mais barulhentos, mais altos, mais frenéticos, e é algo que eu, Felipe, particularmente, não é o tipo de filme que me motiva aí. Eu vou... Mas não são os precursores, né? Não são, de jeito nenhum. Não é só da invocação, a invocação só faz uso. Não. É isso, só que eu acho que ele faz uso excessivamente sem precisar de tanto uso. Acho que ele tem um bom ambiente, ele tem uma boa construção para não precisar. Mas assim, ele usa ao extremo, assim como o Insidious. Eu acho Insidious incrível, eu adoro Insidious. Mas eu acho também um filme excessivamente barulhento quando não precisava ser. O pessoal costuma muito colocar som, qualquer coisa para suspense ou para dar susto, usa o som alto. Isso aí ficou tão repetitivo que se você assistir o filme sem som, você não tem susto nenhum. Você entendeu? Eu acho que veio da onda dos slashers. Sim, sim. Eu acho que veio a onda dos slashers que criaram isso. É interessante falar que o James Wan, né, que é o responsável, né, pela franquia, lá na década lá de 2000, entre 2000 e 2010, ele também foi responsável pelo retorno do... pela reabertura do Torture Porn, né, com Jogos Mortais. Sim. Que aí abriu uma leva para uma galera também fazer, né? Jogos Mortais. É o outro que se estendeu mais do que devia, eu acho. O que eu mais gosto é esse de Jogos Mortais, eu acho que é mais do que aquele do Paranormal lá, não. O Jogos Mortais para mim é o melhor mesmo, assim, de sequências, né? Porque é muita coisa, uhum. É muito... Eles vão inventando tanta coisa do valor financeiro que eles ganham no filme anterior, que fica você embaralha a cabeça, né? Mas a ideia de fazer jogos com as pessoas é algo que eu uso muito no meu personagem Nekulai, que é um vampiro, que ele gosta de fazer esses jogos também, e tá na internet, é de graça, pode ler à vontade. Mas eu acho bacana por causa das armadilhas que ele faz, eu acho isso chama muita atenção, né? É que elas foram ficando impossíveis, né, com o tempo, assim. No primeiro filme, talvez até desse pra se livrar. Mas depois elas vão ficando cada vez mais elaboradas, assim, e é impossível você sair. E elaboradas de serem feitas. Tem um filme, eu acho que é o 4, assim, que é um pêndulo que fica, tipo do, sei lá, de desenho animado, assim. Eu só imagino o Papaléguas com aquele pêndulo pra lá e pra cá, sabe? Uma coisa bem Acme. Eu digo, putz, como é que... E eu pensando, meu Deus, como é que a Amanda fez isso, velho? Que negócio complicado. Ela usou uma escada. Como é que foi isso? Tudo dá. É verdade. É legal, assim, citar o James Wan, né? Como eu falei, porque ele é hoje uma referência, né? Uhum. De como a gente teve a mais... Não comparando, tá, gente? Longe disso. Como a gente teve o Wes Craven, né, o John Carpenter, né, em termos de diretores de filme de horror, o James Wan é um cara que hoje tá dando sequência. Ele, o Flanagan, o Mike Flanagan. Jason Blum. Aí eu acho legal que dessa década pra cá... o Jason Blum é o cara, né, da produção. São, né, nomes atuais. O Shocker era muito bom, né, do Carpenter. Eu lembrei do Shocker. É aquele prisioneiro que morre. Vira eletricidade e mata tudo. Bom, gente, e acho que pra finalizar, a gente tá entrando em um gênero que eu sei que o nome agrada muitíssimo, Felipe, que é o pós-horror. E os maiores representantes aí são A Bruxa e Hereditário, né? Eu adoro A Bruxa, adoro Hereditário, adoro esses filmes novos, sérios, mas realmente eu odeio a expressão pós-horror. E eu vou me justificar, porque a questão é a seguinte: eu acho esses filmes muito legais, sou apaixonado por A Bruxa, Hereditário, It Follows, aquele Lugar Silencioso. Nem sou tão nem curto tanto esse, mas ok, gosto, respeito. Ele tá nessa leva. Tá na leva. Né? Mas o meu problema é que a justificativa do jornalista, acho que foi do The Guardian, quando ele criou ele falou essa expressão pós-horror, é que assim, o cinema de terror agora ele está traduzindo, trabalhando com elementos que fogem de clichês de vilões convencionais para trabalhar com questões mais sérias. Porra, onde é que esse cara tava na década de 70? Que assim, ele não viu O Bebê de Rosemary, ele não viu Carrie, ele não viu A Profecia, ele não viu O Exorcista, sabe? Eu sei que são filmes, na verdade, que têm pegadas diferentes, mas assim, voltando para esses filmes da década de 70, eles não trabalham com clichês, eles não usam o susto fácil, e eles trabalham com elementos que servem para uma série de metáforas. Então, assim, o meu problema não é criar uma definição para os novos filmes, é que essa definição meio que diga, essa galera tá fazendo uma coisa super séria e diferente do susto fácil, como nunca foi feito na história. Mentira, já foi feito, sabe? Eu acho que não é muito o meu papel, o nosso papel, dizer a bruxa é melhor do que a profecia, ou vice-versa. São filmes diferentes, produtos diferentes, épocas diferentes. Meu problema é essa negação de que no passado não tinha. Tinha, era diferente, mas tinha. Por isso eu não gosto do título, mas adoro esses novos filmes. Hereditário é incrível. Hereditário, quem não viu, vá ver, é muito bom. Eu vi uma entrevista recente da Gabriela Amaral, que ela vai lançar. Saiu, né? Saiu! Hoje o filme dela, A Sombra. Inclusive, ela vai estar aqui quarta-feira. Eu vou tentar. Ela é incrível, ela é uma querida. Ela é uma ótima diretora. E ela fala. Sim, e ela fala sobre isso na entrevista que ela deu, também com essas mesmas justificativas que você deu, assim. Que, né, que. É um termo desnecessário, total, digamos assim. E ela até falou que teve um novo, né? Que é o Elevator Horror. Né, o horror elevado, né? Ela falou que ela até fez uma brincadeira falando até o filme do elevador assassino. Tipo, né? Fazendo uma crítica, assim, uma brincadeira com isso, né? Que são termos desnecessários hoje, assim. Mas assim, né, o gênero do horror está sempre nos rótulos ali dos subgêneros, né? Tentaram criar um subgênero novo aí, mas uma coisa que já é feita há muito tempo, como você citou, os próprios exemplos dos filmes aí que você já deu, é que já vem sendo feito há muito tempo. Isso, e não nunca, outros filmes nunca foram desprezados, né? Por causa disso. Exato. E eu acho, inclusive, importante fazer um destaque, já que estamos falando dessa produção talvez mais contemporânea e menos envolvida em clichês e sustos fáceis, para a própria produção nacional. Galera, tá rolando uma onda de muitos ótimos filmes brasileiros. O próprio Animal Cordial, da Gabriela do Amaral, que é excelente também. Você tem algumas produções muito boas e que, assim, eu acho que é muito bom comemorar o aniversário do Boca, vendo essa onda de filmes que vai desde de produções mais gore, sei lá, um Rodrigo Aragão, até uma obra como a da Gabriela. Então é muito bom ver esse leque de possibilidades do cinema nacional, não só nacional, de certa forma latino-americano, né? Produções da Argentina, do Chile, que estão fazendo sucesso, talvez ainda não de público, mas assim, em festivais, de crítica. Isso é uma coisa muito boa. Um dos responsáveis é o produtor brasileiro, né? O Rodrigo Teixeira, que está lançando aí a Gabriela Amaral, Marco Dutra, Juliana Rojas. E ele também foi produtor da Bruxa. Ele é um cara aí que está dando esse apoio aí para o cinema nacional também. Inclusive vai sair aquele The Lighthouse, que também é dele, né? Produzido por ele. Ah, o The Lighthouse é produzido dele? Por ele também, que é do diretor da Bruxa, o Robert Eggers. Sim, sim. Tem que fazer. E vocês acham que essa é a tendência para o futuro? Que vocês gostaria esperam? Que fosse. Eu acho que o terror psicológico nunca foi. Porque você lembra muita coisa de terror psicológico. Eu lembro daquele filme antigo do Anthony Hopkins que ele falava com um boneco. Aquele boneco era assustador, cara. Era um fantoche. Assim, não sei se... Nossa, aquilo era... Aquilo metia medo, saca? É, então, ele tá falando do filme A Magia, que tem o Anthony Hopkins, ele tem um ventríloco. Uhum. E o boneco vai mexendo psicologicamente. Aliás, fazer só uma correção. A gente tava falando agora há pouco sobre diretores e tal. Shocker é do Wes Craven, não? É do Wes Craven, é. É. Eu não quis interromper. E questão do pós-horror. Eu ouvi, assim, ouvi a opinião de vocês, é outro caso que eu também... Assim, não é que eu discordo, mas é que não me afeta. Rótulos não me afetam. É, uhum. Até porque se a gente ficar afetado por conta disso, a gente usou o tempo todo o rótulo aqui, né? Falando de torture gore e tal. A gente vai mencionando, né, o found footage. Então a gente acaba nós mesmos criando esses rótulos. Então, para mim, o nome não é o que importa. O que me incomoda, às vezes, é a busca forçada para seguir esse rótulo. Então, por exemplo, pós-horror. É interessante, você gostou de A Bruxa, você gosta de Hereditário. Aí alguém quer fazer um filme e fala, ó, vamos fazer um filme onde fica parada a cena 20 minutos com a menina comendo torta. Na... Entendeu? É esse tipo de... É o... Já sabe a referência, né? Como já entendeu a referência. Como que... É como que chama? Ah, não vamos falar dele pra não... Então, é do fantasma lá, do... Ghost Story. Sim. Ghost Story. Então... Ghost Story. Ele foi lançado com um nome brasileiro bem... Ah, nem fala. Pra variar. Esqueci. E aí eu não me importo muito, né? Mas eu acho que a tendência é ter essa mistura de tendências. Como o found footage não acabou, zumbis que estão sempre voltando, filmes de vampiros, os remakes, porque fazem mais um filme do Michael Myers, depois querem fazer do Chuck, que agora vai ter, depois vai ter a série que vai ser do Don Mancini. Então tá sempre retornando, isso que é interessante, ela não se estabelece. Não é, a gente não pode dizer assim. O horror é prolífico, né? Acho que o horror é o gênero que tem. Então, não tudo, pode se dizer então, qual vai ser a próxima. Dá pra falar muita coisa. É difícil você falar, porque vai ter uma próxima, só que a próxima vai vir junto com continuações do Invocação do Mal, vai vir com continuações por exemplo, A Forca, que vai sair agora a continuação, que é um filme pavoroso. Estão sempre retornando e os filmes japoneses fazem sucesso, eles são refeitos. O filme é lançado lá na Argentina, né, que nem eu falei do Aterrorizados, aí os americanos já querem fazer um remake. Então, o remake vai ter remake, né? Oi? Já vai ter o remake. Então, é isso que eu tô falando, né? Todas essas tendências, elas são cíclicas, elas estão sempre retornando, elas não se estabelecem. Mas o que a gente pode esperar para o futuro, eu acredito que seja uma mistura de tudo isso, né? E a popularização cada vez maior do terror, principalmente aqui no Brasil, com o cinema nacional, que vocês mencionaram aí, que está cada vez maior, está tendo um olhar maior para os cineastas brasileiros, para o que é produzido aqui. Então, eu imagino que vai vir... A ideia é sempre aumentar e sempre crescer. Estão chegando as séries, né? Acho que vai ter uma série de zumbis brasileira. Tem uma série aí que passou na Record, passou sobre lendas urbanas. Então tá atingindo, né? As mídias vai chegar nesses canais de streaming. Sim. Tá espalhando bem, né? Atingindo públicos diferentes e tal. Até nosso próprio podcast já teve remake, né? Porque já teve outras... já teve outras épocas. Então a gente remake, o Boca do Inferno teve remake, então faz parte da história do Boca do Inferno acompanhar todas essas tendências, e o que vai vir a partir daí, meu, é difícil a gente determinar, mas a gente sabe que vai vir alguma coisa diferente e que ela vai continuar com outras coisas que já aconteciam. Acredito que a tendência é quebrar um pouco os paradigmas religiosos, a Freira trouxe essa volta do Non-Splorn Station, que é falar das freiras e tal, demoníacas e tal, eles estão quebrando essa parte religiosa que antigamente teve um período que acontecia isso na década de 70, depois parou. Crianças Malditas, que é com o Cemitério Maldito, Maligno e outros filmes que estão sendo feitos com crianças. Então, quer dizer, eles estão atirando para todos os lados, é o que parece. Vai e volta, né? Tá sempre voltando, né? É cíclico. Que são exploradas novamente. 18 aninhos de Boca do Inferno. Boca agora atingiu a maioridade. Já pode ver filme mais pesado. Pode ver filmes acima de 18 agora. Então é isso, pessoal. Então, queria agradecer a vocês pela participação. Isso aí. Então, só queria lembrar vocês, Infernautas, de deixarem seus comentários aqui no post. A gente aceita temas para os próximos episódios. Sigam a gente nas nossas redes sociais, todos os links vão estar aqui no post. E quem puder colaborar com a gente, nós temos um Padrim. Então ajudem a manter esse site vivo por mais 18 anos e muito mais tempo aí. Então muito, muito obrigada a vocês que participaram, muito obrigada a vocês que estão ouvindo. E é isso aí, um beijo. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Tchau, um abraço.